beber. E afinal eu não sou mal assim, murmurando, cochichando. Quem se ouvir de pensar é capaz que o nosso amor já não tem calor e que não somos felizes demais. Nós ouvimos na abertura do programa Gramofone, Del de Pixinguinha, João de Barro e Alberto Ribeiro, cochichando. Carmen Miranda, Derivelto Martins, Meu Rádio, Meu Mulato e Ademil de Fonseca de Alvaiá, de Zé Maria, O Que Vier, O Traço. E na sequência nós vamos ouvir Linda Batista. No meu bloco entrar e cantando China Pau fizemos um sucesso sem par. Se a carioca cantando tico-tico no fubá meteu um lero pra cima de mim, fantasiado de pirata pra me conquistar. Fui ver o Iruí na cratera do vulcão chupando o pirulito. Depois da volta passei no Havaí pra dançar a hula-hula, mas não consegui. Foi lá em Mangueira, foi batuquei a noite inteira até o sol raiar. Me diverti bastante, e até fiquei com o olhar de mormaço. E só voltei foi no dia seguinte, isto era quarta-feira, dia 10 de março. Fantasiado de pirata pra me conquistar. Fui ver o Iruito, foi na cratera de um vulcão chupando um pirulito. Depois na volta passei no Havaí pra dançar a hula-hula, mas não consegui. Como não acabou a praça hoje, então eu fui pra lá. Cantando samba foi lá em Mangueira, foi batuquei a noite inteira até o sol raiar. Me diverti bastante, até fiquei com o olhar de mormaço. E só voltei foi no dia seguinte, isto é na quarta-feira, dia 10 de março. Compasso das horas de dor e de um sonho de amor. Ah, felicidade morava contigo, mas pois que egoísta e tiveste um castigo. Meu triste relógio, perdeste o vigor, marcando o compasso das horas de dor de um sonho de amor. Permanente esse segundão. Bate no peito, noite e dia, o coração. E o relógio tem concerto que para. Mas quando o tempo faz parar, o coração não adianta, não adianta consertar. Me malhar, só não malhava ninguém. Se o malho me malha, eu meto o malho também. Se o malho não me malhar, só não malhava ninguém. Se o malho me malha, eu meto o malho também. Você bem sabe que eu não gosto de falar da vida de ninguém, não é? E quando eu falo de Pedro ou de Paulo, falo sempre bem, não é? Pois então, por que é que eles me malham tanto assim? Neste ponto eu não posso reclamar, pois ninguém fala de mim. Sou brasileiro, sou bom chefe de família, sou trabalhador, não sou. Lhe dou dinheiro, lhe dou casa e conforto e bastante amor, não dou. Pois então, por que é que eles me molham tanto assim? E neste ponto eu não posso reclamar, pois ninguém fala de mim. Se o malho não me malhar, eu não malhava ninguém. Se o malho me malha, eu meto o malho também. Se o malho não me malhar, eu não malhava ninguém. Se o malho me malha, eu meto o malho também. Você bem sabe que eu não gosto de falar da vida de ninguém, não é? E quando eu falo de Pedro ou de Paulo, falo sempre bem, não é? Pois então, por que é que eles me molham tanto assim? E neste ponto eu não posso reclamar, pois ninguém fala de mim. Sou brasileiro, sou bom chefe de família, sou trabalhador, não sou. Lhe dou dinheiro, lhe dou casa e conforto e bastante amor, não dou. Pois então, por que é que eles me molham tanto assim? E neste ponto eu não posso reclamar, pois ninguém fala de mim. Se o malho não me malhasse, eu não malhava ninguém. Se o malho me malha, eu meto o malho também. Se o malho não me malhasse, eu não malhava ninguém. Se o malho me malha, eu meto o malho também. Zé Isilda, de José Gonçalves e Germano Augusto, Malhador. Odete Amaral, de Gastão Viana e Mário Rossi, Mais Devagar Coração. Linda Batista, de Sebastião Rodrigues, Carnaval em Revista. Araci Cortes. Thank you. Gente bronzeada, meia minha, batucada, uns carinhos meus.

vivos cheios de saudade. Saudade, vivo cheio, sem razão, vagando pelas ruas da cidade, procurando me esquecer dessa mulher sorrindo. Sem razão para sorrir, aguardando a decisão de um destino que há de vir. De que maneira, e hoje eu sou vivo, cheio de felicidade. Para quem soube amar com carinho e lealdade, reza por a verdade. E ninguém pode contestar. Malacuba, Malacuba, Malacuvi, vivo cheio de saudade. Saudade, vivo cheio, sem razão, vagando pelas ruas da cidade, procurando me esquecer dessa mulher sorrindo. Sem razão para sorrir, aguardando a decisão de um destino que irá te vir. De que maneira é de poder ficar muito fácil e cheio de felicidade. Para quem soube amar com carinho e lealdade, reza por a verdade e ninguém pode contestar. Rosa e Marília Batista, de Noel e Vadico, Provei, Luiz Barbosa e Silvio Caldas, de Mário Travassos Araújo, Cheio de Saudades, Isaurinha Garcia, Hervé Cordovil, de Hervé, e Marisa Coelho, Pé de Manacá. Agora o Bando da Lua. Noite e dia, casaça-ma. Tenho corpo, casaça-ma. Noite e dia, perguntei ao coração se queria descansar, e ele disse que não queria. Perguntei ao coração se queria descansar, e ele disse que não, não, não.

na brocha de alta linha, e nos olhos tem seu não sei quê. Numa linda madrugada, ao voltar da batucada, pra dois malandros olhou a sorrir. Ela foi-se embora e os dois ficaram, dias depois se encontraram pra conversar e discutir. Lá no morro, uma luz somente ardia, era a lua que tudo assistia. Mas quando acabava o samba, se escondia. Na segunda batucada, discutindo a namorada, foram os dois improvisar. Toda façanha, sempre um perde e outro ganha. Um dos dois parou de festejar. E, perdendo a doce amada, foi fumar na encruzilhada, ficando horas em meditação. Quando o sol raiou, foi encontrado na ribanceira, inspirado. Lá no morro, uma luz somente havia. Era o sol quando o samba acabou. De noite não houve lua, ninguém cantou. Mário Reis de Noel Rosa, Quando o Samba Acabou, Carmen Miranda, composição de Simval Silva, Ao Voltar do Samba. Bando da Lua, composição de Assis Valente, Cansado de Sambar. Quando surgiste, que encantamento na minha alcova toda da flor. Pensei que a lua nesse momento tinha caído do céu azul. Vinhas de branco, deu véu ao vento, mas parecia sonho ou visão. Surgiste, que encantamento bateu cá dentro meu coração. Pela janela transparecia a lua cheia, lua nova, muito espantada, vendo alegria que transbordava da minha alcova. Pela janela transparecia a lua cheia, lua nova, muito espantada, vendo a alegria que transbordava da minha alcova. Apenas uma, não mais volveste ao ninho em flor. O leito branco, da cor da espuma, chora saudoso do nosso amor. A minha alcova, imersa em bruma, imudecida, depois ficou. noite, apenas uma. Foi uma noite que já passou. Pela janela eu vejo agora a lua branca, a lua nova. Muito espantada e tarde fora, toda a tristeza da minha alcova. Pela janela eu vejo agora a lua branca, a lua nova. Muito espantada e tarde fora, toda a tristeza da minha alcova. Branca de fulgores e de encanto, e a verdade que o amor nos abrigo vem tirar dos olhos meus o pranto. Ai, vem matar esta paixão que anda comigo. Ai, por quem é desce do céu a lua branca, essa amargura do meu peito vem arranca. Dá-me o luar da tua compaixão. Ah, vem, por Deus, iluminar meu coração. E quantas vezes lá no céu me aparecia a brilhar em noite calma e congelada, a sua luz então me surpreendia. Ajoelhado junto aos pés da minha amada, e ela chorar a soluçar cheia de beijo, vinha em seus lábios me ofertar um doce beijo. Ela partiu, me abandonou. Branca, por quem é, tem dó de mim. Gastão Formente, de Chiquinha Gonzaga, Lua Branca. Francisco Alves, composição dele, Lua Nova. Assim encerramos a edição de hoje do programa Gramofone. A Cultura AM apresentou Gramofone.